como ensinou quem me criou. Ele me ensinou. Pratiquei a mandinga do bem pra passar, psicologia pra suportar. Isso me ajudou a reparar o brinquedo que você quebrou. Ando de cabeça erguida, reconheço que acabou. Perseguida, reconheço, acabou. Já saí do lugar.